Ave Maria Puríssima. É com grande alegria que a Capela Nossa Senhora das Graças no Timbu vem convidar você e sua família para se fazerem presentes na 22ª Festa da Padroeira, do dia 15 a 27 de novembro. Dia 15, missa de abertura às 19 horas. Dia 26, leilão após a missa. Dia 27, às 7h30 da manhã, caminhada com Maria, saindo da Praça do Timbu. E às 17h30, Santa Missa de Encerramento. Contamos com sua ilustre presença. Minha mãe. Ave Maria Puríssima. É com grande alegria que a Capela Nossa Senhora das Graças no Timbu vem convidar você e sua família para se fazerem presentes na 22ª Festa da Padroeira, do dia 15 a 27 de novembro. Dia 15, missa de abertura às 19 horas. É a Virgem Maria. Dia 26, leilão após a missa. Dia 27, às 7h30 da manhã, caminhada com Maria, saindo da Praça do Timbu. E às 17h30, Santa Missa de Encerramento. Contamos com sua ilustre presença.